Sustentare Podcast. Professor Márcio, qual o conceito de ética empresarial? Quando nós falamos de ética, né, nós podemos lembrar do Adolfo Sanches Vasques, um autor renomado sobre o tema, que diz que ética é a ciência da conduta. Ao falar que ética é uma ciência, então nós estamos dizendo que ética, ela trabalha mais com a parte reflexiva. A matéria-prima da ética é a moral é a ação. Então a ética é uma área de estudo sobre a prática, sobre a conduta das pessoas dentro de uma determinada sociedade. Então, quando nós mexemos com ética empresarial, essa conduta, essa prática, ela passa a ser vista a partir daquilo que acontece dentro das organizações. E com a velocidade da informação, com toda a sociedade do conhecimento que nós vivemos hoje, então nós temos cada vez mais uma exigência da conduta adequada, porque as informações, elas se propagam numa velocidade muito mais rápida. Então a sociedade do conhecimento faz com que as organizações tenham que se preocupar muito mais com a sua conduta, porque hoje o valor reputacional de uma empresa é o principal ativo que ela tem, né? Quando nós mexemos com o valor reputacional, 60% do valor de uma empresa é imagem. E uma conduta inadequada pode comprometer a imagem de uma organização. A gente tem vários casos disso, né? Basta ver aí os últimos acontecimentos, JBS, Petrobras, o quanto que essas empresas gigantescas perderam ações de mercado porque tiveram a sua imagem comprometida por conduta inadequada. Então, falar sobre ética empresarial passou a ser essencial até mesmo para a sobrevivência das organizações. E as empresas passaram a ter uma preocupação muito maior em reforçar a sua imagem, procurando reduzir qualquer tipo de conduta negativa, para que essa conduta não, de alguma forma, comprometa aquilo que ela quer representar dentro da própria sociedade onde ela está inserida. Que caminhos as empresas buscam para essa implementação? Hoje as organizações preocupadas com essa questão do comportamento moral, elas têm buscado ajuda. Então há hoje consultorias especializadas, né, para montar comitê de ética, ajudar a estruturar o código de ética interno, oferecer treinamento ético. Então é importante que isso de fato aconteça. E é, sem dúvida alguma, um investimento. Antigamente se pensava que era um investimento que poderia ser descartado. Hoje, cada vez mais, as empresas estão buscando investir esforços para conscientizar todos os seus colaboradores a ter uma conduta adequada, tendo em vista a necessidade de preservar a sua imagem perante o mercado. Então, o mercado muito mais informado, o consumidor com a informação na palma da mão, com os smartphones, eles comparam, né, só para se ter uma ideia. Só no Reclame Aqui tem 700 mil visualizações diárias, são 15 milhões de visualizações mensais. Então, quando se fala disso, quer dizer, é evidente que nenhuma empresa quer ter o seu nome sendo visualizado por um número tão grande de pessoas. Então, por isso, elas vão buscar construir aí uma forma de mudar o seu próprio cenário, tendo em vista a necessidade de ter condutas mais adequadas, alinhadas àquilo que os seus stakeholders, que as pessoas externas à própria organização, à organização e interna também, esperam da empresa. Qual é a relação de metodologias aplicadas no Brasil em relação a outros países? Quando se refere à ética, né, a gente poderia talvez fazer um pouco a relação com compliance. Então, você pega os Estados Unidos, por exemplo, outros países, isso já está há muito tempo mais avançado que nós, né, aqui no Brasil, porque há, de fato, uma preocupação com essa questão da conduta empresarial. E algumas organizações, essa conduta ela é expressa pelas práticas de responsabilidade social. Então, por que nós hoje estamos falando tanto de responsabilidade social, responsabilidade socioambiental? E que relação isso tem com a ética? Em outros países, as empresas até para fazerem transações comerciais, há a exigência de apresentação do balanço social, não só do balanço financeiro, mas do balanço social. Qual que é o comprometimento da organização com a comunidade onde ela está inserida? Então, a prática de responsabilidade social, ela acaba evidenciando uma conduta adequada. E essa conduta, em termos éticos, ela acaba sendo reconhecida como algo que gera valor, agrega valor à organização. Então, isso fora do país, na Europa e nos Estados Unidos, isso já vinha sendo feito há muito mais tempo do que nós aqui. Então, eu costumo dizer que o empresário brasileiro ele está aprendendo a relacionar ética e negócio. Antes, ética e negócio eram duas coisas que não poderiam ser conciliadas. Hoje, cada vez mais, isso é exigido. O Guimarães Rosa costuma dizer que o sapo não pula por boniteza, ele pula por precisão. Os empresários, eles não estão mudando ou estão tendo discursos mais éticos porque têm plena consciência da importância que a ética tem. Mas se não fizerem isso, estão fadados aí a ter problemas e não, isso limitar a sua perenidade enquanto organização. Que desafios a empresa enfrenta quando o assunto é ética profissional? Em termos práticos, quando nós pensamos aí na praticidade de trabalhar com ética dentro das organizações, o desafio é, de fato, o trabalho de preparar as pessoas, formar as pessoas. A educação ela tem como principal objetivo desvendar, tirar as vendas dos olhos. Quanto mais nós aprendemos, mais nós vamos enxergando o mundo, mais nós vamos ampliando a nossa cosmovisão, essa visão de mundo. Portanto, um desafio é que as empresas elas passem a trabalhar uma educação para a ética. Porque isso, há algum tempo atrás, nós poderíamos dizer que vem de berço. Né? Então, não se ensina ética porque ética já vem da família. Mas a própria sociedade, com toda a sua complexidade, ela fez com que os princípios, os valores, eles fossem invertidos. E as pessoas vêm com comportamentos e com atitudes de relativismo na sua prática, na sua conduta, que acabam exigindo aí das organizações um treinamento contínuo para que as pessoas possam estar alinhadas dentro e fora da organização, que é outra coisa desafiadora. Porque é evidente que é necessário respeitar a privacidade das pessoas, aquilo que as pessoas fazem fora da organização. Mas a partir do momento que as pessoas estão vinculadas a uma organização, a sua conduta fora da empresa também pode impactar na imagem da empresa. Então, essa educação para a ética, essa educação para as práticas morais corretas, isso é fundamental dentro das organizações. Então, é preciso criar programas mesmo de educação para a ética, de compliance, criar estruturas preparadas para oferecer isso para os colaboradores e certamente a empresa que faz isso, ela tem só a ganhar, porque ela acaba construindo uma imagem sólida e construindo uma imagem sólida, ela gera confiança, ela gera segurança e ela atrai os seus consumidores e não os afasta por uma conduta inadequada de um dos seus colaboradores. Sustentare Podcast.